você leva a vida feliz, sorrindo, cantando, e não esqueço seu rosto, que destino meu, sofrendo, chorando, e cada vez mais me preocupando, porque todo sábado sábado e domingo.